Shikamatsu Manzaemon. Na fina margem entre o real e o irreal. Um programa de Beatriz Marques. Oh. O teatro de marionetas japonês designa-se atualmente por Bunraku. Este termo deriva do nome da companhia do mestre de marionetas, Uemura Bunrakuken, ativo no início do século XIX. Foi criado no final do século XVII, durante o período do shogunato Tokugawa, ou de Edo, entre 1603 e 1867, unindo três tradições já existentes: a narração entoada, a manipulação de marionetas e a interpretação do chamisen, um instrumento japonês de três cordas. No século XVI, surgiu uma longa narrativa intitulada A História em 12 Partes da Menina Joruri, Joruri Jundan Soshi, entoada por monges itinerantes, cujo agrado público não teve precedentes. O sucesso originou outras recitas semelhantes, passando estas derivações a terem a atribuição genérica de Joruri. Depressa se vulgarizou o emprego de marionetas muito toscas, manipuladas com fios e, depois, através de mangas, para encenar o desenrolar das intrigas. Entre 1596 e 1614, a narração joruri estendeu-se para o teatro de marionetas com um crescente êxito. Uma acentuada transformação no teatro de marionetas evidenciou-se no século XVI com a adoção de um novo instrumento musical de cordas no joruri para ritmar as suas declamações, o chamisen. A sua proveniência é a China, aparecendo no Japão a partir de 1560. Dispõe de três cordas, dedilhadas por um enorme plectro triangular, bashi. A caixa de ressonância possui a configuração de um quadrado em madeira com os lados ligeiramente convexos, sendo revestida inicialmente por pele de serpente, para depois ser substituída por pele esticada de pequenos carnívoros. Desta condensação de relatos épicos ou religiosos com marionetas e o acompanhamento de chamisen, assim como locais permanentes de representação entretanto definidos, vai configurar-se uma unidade estrutural resultando no Ningyo Joruri, um género que se preservou até à atualidade. A tradição refere que o primeiro recinto arquitetónico fixo desta forma artística foi instituído por Menukia Shosaburo, numa povoação próxima de Osaka, chamada Nishi no Miya. Thank you. Okoye. あって、おいになり、先だって平時影高殿、何か千人の筋ありとて、御影の石屋を引き連れ、御にであり、奥の人間に御町と潔を登れば、戦意、おわ 何事なら。その方は一貫の催し、梶原殿をもてなし申し。そう、早く行け、早く行け。でさて何を言うよすると。しかり。散らされぜひなくも相模に顔を見合わして、心を残し入りに、その方はここへ何しに来たよ。国元出立の節、陣中へは頼りも無用と固く言いつけをいたるに、言葉を背くといい、甘すあい女の身で陣中へ来たること、ふとど岸国の女めと不協の手に相模は文字文字、そのお叱りを存と案じるは、小次郎が初陣一里いたら様子が知るか、五里来たら頼りがあるかと、七里歩み十里歩み百里余りの道をつい都まで、おおおおおおはあ、神器登って聞けば、一の谷とやらで今合戦の最中と、とりどりの噂ゆえ、ここに引かされるは親の因果、ご了見なさあれくださりまし。してはこの小次郎は息災でいますかと、といえば万がいい言葉をあらあらに戦場へ赴くからは祈ったなき者、剣を尋ぬる未練な少年、もし討ち死にしたら何とする。小次郎が初陣に良き大将と引っ込んで、討ち死にでもいたしたら嬉しいことでござんしょうと、夫の心に従いし、けなげな言葉に、願職直し。 아주 고지러운 아탱아라도 이파 이라야만 너무 샤도콜로도 알아서 이 느낌하게 놓고 오며 군몬니 가게 입 대노 하탈라키 대키즈 슈 오탈레 너무 마츠다이 마데 예노 호마 かあいいえ何の因なかすびきずでも頬の働きはでかしたと思うておれしさのあまりを尋ねその時お前も小次郎と一緒においでなされたか。 あよわしと見るより軍門にかけ入り小次郎を無理にひったて小脇にひんだき我が陣屋へ連れ帰り、それがしはその戦に絡めての大将を無冠の太陽圧 森の首とたりへと話しに、さてはと驚く相模後ろに聞き入る御台所、我が子の形とありよう刀熊がいい。 やらぬとぬことこのこじりつかんで、いやあ敵呼ばわり何やつと引き寄する女房を取りつき、ああこれこれ領事なされな、あなたは富士のおつぼね様と聞き なおざねびっくりし、ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほ

la ne dono. Atmo di sama wa inno otane to shidi nangala do kokolo yete. Utashan shita. Yosu nga aro sono wake oto yomo setsu na ki. Uro uro na mi no. O período Tokugawa foi marcado pela paz interna, estabilidade política, crescimento económico e políticas externas isolacionistas. Foi o período final do Japão tradicional. Tokugawa Ieyasu estabeleceu um governo em Edo, atual Tóquio. Em 1630, o shogunato adotou uma política de isolamento nacional, proibindo os súbditos japoneses de viajar para o estrangeiro. Este confinamento do resto do mundo causou um efeito profundo sobre o que seria o futuro do Japão. Foi durante este período, entre 1653 e 1625, que o dramaturgo Shikamatsu Monzaemon viveu. Nascido com o nome Sugimori Nobuyoshi, numa família com estatuto de samurai, provavelmente da província de Echizen, atualmente Fukui, a jornada profissional de Shikamatsu apenas se iniciou quando o seu pai, Sugimoro Nobuyoshi, se decidiu retirar dos seus trabalhos como médico do Daimyo e, entre 1664 e 1670, mudar-se com a sua família para Kyoto. 미콜콜로야 성지모 わすべし。このにきとおんとつかまつれ。 おまけと。 Nesta cidade, recebeu educação clássica no mosteiro budista Gongshouji, na região de Houmi, e iniciou a sua atividade literária aos 18 anos, sob a direção do poeta Yamaoka Genri, e, mais tarde, serviu em diversas residências aristocráticas, destacando-se a de Ichijō Eka. Em 1675, trabalhou com Uji Kaganojo, um célebre cantor-narrador de Kyoto. Pensa-se que terá sido através desta colaboração que a curiosidade e paixão de Shikamatsu pelo teatro de marionetas nasceu. A peça O Herdeiro Soga, Yotsuji Soga, escrita para Uji em 1683, foi o primeiro grande sucesso deste dramaturgo. Baseada na narrativa dos irmãos Soga, Soga Monogatari, esta peça conseguiu manifestar a habilidade de Shikamatsu para apresentar uma nova interpretação de uma história já conhecida. Shikamatsu demonstrou a sua particular aptidão para escrever as cenas de viagem, Michi Yuki, ao usar uma linguagem poética que capturava com sucesso os sentimentos da cena. Oh, し、これは責任でさまろう。 受けたまわりさまろう。これはなんととは大事建立のため、国々客様が使わさる。北六道はこの客層を受けたまわってまかり通りすおる。 近頃庄にはそわらえども、この親戚は山伏たる者に限り固く通路のりがたし。 心得ぬ方どもかな、してその真意を。 存ずる。頼朝義経、女家父はとならせた者により、宝満殿主従奥秀平を頼みたまい、造り山伏となって下駒割るよし、鎌倉殿貴子示しを呼ばれ、各国々へ親戚を立てられ、それがし、この席を受けたまわる。 山伏を戦にせよとのことにて、我々万党をつかまつる。 ことに見れば大勢の山伏たち、 一人も通すこと。 曲がりならぬ。 一切受けたまわりすおる。それは造り山伏を越すをとどめよとの仰せなるべし。まことの山伏をとどめよとの仰せにてはすわるを待ち。 よ、昨日も山伏を三人まで来たる上を。 たとえまことの山伏たりとも容赦はならぬ。 はってとあらば一名にも 及ぶべし。 さて、その来たる山伏首の本案との悪か。 あら、難しい山とはぬや。一人も通すこと。 まかりならぬ。 Thank you. 先に受けたまわれば、なんと東大寺の肝心東世割氏が肝心町ご所持なきことはよもわらし、肝心町はそばされそらえ、これにて長官つかまつる。 なんて肝心町は読め東世そらわな、 いかにも。 心得て座ろ う。おとえより肝心町のあらばこそ、王院のうちより往来の巻物一貫取りまし、肝心町と名付けつつ、高らかにこそ Entre 1684 e 1695, escreveu para o Teatro Kabuki, especialmente para o ator Sakata Tojuro. Até 1705, redigiu quase exclusivamente para Kabuki, abandonando o género devido, talvez, ao declínio de Sakata Tojuro. O dramaturgo esteve envolvido em mais de 30 peças de Kabuki. Estas não eram tão elaboradas como as de Ningyo Jururi, constituindo apenas em sugestões ou esquemas de uma trama com diálogos escritos, mas discutidos em grupo com os intervenientes. Só depois da fecunda colaboração entre Shikamatsu Monzayemon e Takemoto Jidayu, que viveu entre 1651 e 1714, o cantor de Joruri, dirigente de uma companhia em Osaka, se possibilitou um derradeiro impulso nesta expressão teatral. O encontro destas duas personalidades fundamentais aconteceu em 1686, renovando-se o património existente de peças e realizando-se espetáculos inovadores numa sala que desde 1684 tinha o nome do seu mentor, Takemoto Ozawa. Shikamatsu começou a elaborar textos dramáticos para Takemoto Jidaiyo, anterior discípulo de Yuji e agora seu rival. Juntos, elevaram o teatro de marionetas Joruri a nível ímpar. Quando o estilo narrativo de Jidaiyo e a rica e dramática linguagem das peças de Shikamatsu se uniram, esta arte ganhou novas possibilidades. A colaboração entre ambos originou obras-primas nos principais géneros de peças de bunraku, as peças históricas, jidaimono, e as peças domésticas, seiwamono. A eles se associam os talentos de Tatsumatsu Ashirobei, marionetista, e Takezawa Gonemon, reputado intérprete de chamisen. O vitorioso Kagakyo, Sushi Kagekyo, de 1686, é uma jidaimono, enquanto o duplo suicídio de Sonezaki, Sonezaki Shinju, de 1703, foi a primeira peça Seiwamono, de Bunraku, e a primeira de duplo suicídio, Shinju Mono. Este subgénero inspirava-se em notícias trágicas recentes ou eventos históricos reais. Thank you. 体幹センター社格に感知す一死反省保在の友柄は現在にては無比の楽に誇り都来にては四川連合の上に座せん君は禁止やもってもす 사리나가라고돈노지이내니도이모원산요니묻돈노승아다사마사마와리나가니모야마부시와이카메시키승아다니테묻음원승여원아이부가시그래니모이와리아르야이카니 오오선오라이どういうすし、それ、資源の法といった大豆を今後の両部を旨とし、賢者は悪書を踏み開き、世に害をなす悪事不独者を退治して、現在愛民の地民のたり、悪いは、南業は苦業の功は積み悪霊ばかんな成仏特別させ実現生命天が太平の祈祷を主す彼が故に内には慈悲の徳を収め表に鎌の巣を表し下道を威服せりこれ神仏の領分にして百八の地図に仏陀の役を表す してまた今朝衣を身にまとい仏陀の姿にありながら死体にいただく時ないかに すなわち時に鈴掛けは武士の甲冑に等しく腰には三田の利権の大使手には釈迦の金剛を背にて大地をついて踏み開き雲座は摂政は中央をせり 自尊は釈上を携わるに山伏信玄の金剛を背にご体を傾る言われは何と ことももろかや金剛を背は天竺単独戦の新人あらら仙人の持ちたまいし霊上にして大豆を今後はの苦毒が込めり釈さん妹を愚度寺社美友を接しからあらら仙に求事して国をしたまいやや子は積もる仙人その心力豪勢を感じ九段社美を改めて小不備区と名付けたり してまた信玄に伝わりしは あらら仙より小不備区へ伝わる今後を随意さかかる霊長のれば我が主祖縁の昇格これをもって三夜を罰しはしそれよりおよにこれを 仏門にありながら大勢したちはどうどう 暖哦，温度温三的温哪水呀？马哥都把一身的温哪水呀？ 不是啊，卡卡心了一米呀，你得里呢？我的心里好困难的我那拉子，不，你看一万那次，啊，可以问到可以问，因为你有我子，他都我怕，明年哪里我土地，有我什么当你，不，你得死阿克的话，你死，他是我努力你要提，他拿起你去。这是人哪里？ 没你啥原因哩？我打起阿人么侬话起哩，他们外面听阿么事？侬你问侬应该哦嘛？不不，我不问你，小王爷问那啥嘛？哪里有么得起哩？他们问呀？ 侬你问侬应该哦嘛？破例那可是新安那么的，可是我是单身呢。那可他去过都要了。 谁呀？马不是侬一点打起我？ 那我吃那米。 大人にいただくと金のいかに これぞこちの奉還にして十二年の日だ渡ってこれはいただ かけたる今朝を まんたらの課金の鈴課金 わしにもといし羽ばきはいかに 合図を国事金の羽ばきたせませ してまたやつのは乱ずを わちわの連夜を踏むの心なり いでやの息は なにいち 新闻とはいかなる気にやかたなついでにと今はさんささぬあんたあんた いいな大事は珍品にして語りがたきことなれどもん記念の原さんそのために竹聞かせもをすべしそれ九時新安大一派いわゆる臨費を通は社会人列大前の九時なりまさに切らんとなす時は正しく立って歯をただくこの三十里の右の指を持って指示を描き後にその時経験により釣りを閉じする時はあらゆるご隠希望の決まった悪魔けど忘れは生きりゃ立ちどころに滅ぶること尋問人に英雄を捧ぐがごとく気に根本の妙きれな手を入り来バカヤが剣にも何つをしかんまだこの上に資源の道疑いあらば尋ねに弱に答え申せその時ほど無料なり肝に入りつき人の語りすあんなかしこあんなかしこどい日本の人に消滅菩薩も将来なり百倍計しかしこみかしこみ絶身で申したうんねI cannot! What? Thank you. Em 1703, Tokubei, um órfão, aprendiz no negócio do tio em Hirano, Osaka, cometeu o suicídio com Rohatsu, uma prostituta que amava, em Sonezaki. É assim que termina o duplo suicídio de Sonezaki. Apesar de não ser nem a primeira, nem a sua peça mais popular na época, é provavelmente hoje a mais conhecida das suas peças ou tragédias domésticas. O desempenho honesto e de confiança de Tokubei impressionou tanto o tio que este quis que ele se casasse com a sua filha e abrissem uma loja. Devido ao seu amor por Ohatsu, Tokubei tentou recusar educadamente a união com a prima, mas o tio não aceitou e insistiu na tentativa de o convencer a aceitar o acordo. A madrasta de Tokubei, que tinha de dar o seu consentimento, imediatamente concordou e, levando consigo o grande dote oferecido pelo seu tio, voltou para a sua cidade natal. Na cena final, Tokubei amarra, com consentimento, Ohatsu a uma árvore. Tão terrível é o que ele vai fazer que os seus primeiros movimentos com a faca são vagos. Golpeia em todas as direções, até um atingir a garganta de Ohatsu e ela, lentamente, começar a perder a vitalidade. Antes que ela morra, Tokubei usa a faca na sua própria garganta e os dois perecem lado a lado. A recepção do duplo suicídio de Sonezaki foi clamorosa e ajudou a vida profissional de Shikamatsu como dramaturgo. No primeiro ano depois da estreia, muitos casais suicidaram-se por amor. Muitos pares enamorados, contrariados na sua liberdade de escolha, juraram ter na próxima vida o amor que esta lhes impedia. A justiça, se um dos suicidas sobrevivesse, aplicava-lhe a pena de morte. Se ambos sobrevivessem, eram privados da cidadania. O corpo do suicida não era entregue aos parentes, e nestas circunstâncias, todos os funerais eram proibidos. Oh. それ Enquanto esta ligação artística entre Shikamatsu e Jidaiyo prosseguia, a concorrência dos teatros Takemoto e Toyotake, este último fundado em 1703 por Toyotake Wakatayu, projetou significativamente a qualidade da narração e do teatro de marionetas. Após a morte de Jidaiyo, em 1714, Shikamatsu escreveu para o seu sucessor, Takemoto Masatayu, dito Jidaiyo II, cuja voz, fraca, ele compensou com uma linguagem eloquente. Destes anos finais, realçam-se as batalhas de Koshinga, Kokusanya Kassen, de 1715, o duplo suicídio de Amijima, Shinjuten no Amijima, de 1721, e duplo suicídio na véspera do festival Koshin, Shinju Yo Koshin, de 1722. A causa do triunfo destas peças está relacionada com os seus retratos humanos na sociedade da época, através de personagens presas em circunstâncias que transcendem o seu controle, aflorando o conflito entre as obrigações morais com a família e comunidade feudal, giri, e as emoções e sentimentos, ninjo, individuais. O duplo suicídio de Amijima termina com Jihei, o protagonista, a tirar a vida à sua amante Koharu com uma espada, para depois se enforcar numa árvore perto do rio com a faixa de tecido que ela usava na cintura. Que não deixemos vestígios de lágrimas nos nossos rostos mortos, é uma das frases proferidas pelos amantes. Em 1722, o Shogun ordenou o banimento das peças de estilo Shinju, receando que as personagens trágicas do palco inspirassem amantes insatisfeitos na vida real. Apesar da iminência de Chikamatsu, o declínio na popularidade das suas peças para marionetas provavelmente sucedeu porque a maioria do público perdeu o contacto com o seu singular engenho literário, habituando-se somente aos resumos e versões consideravelmente revistas e alteradas para o teatro kabuki. Após Chikamatsu, seguiu-se uma fase mais incipiente na escrita dramática para o género que o celebrizou, compensada por um formalismo exacerbado nas representações. Takeda Izumi II viveu entre 1691 e 1756 e Chikamatsu Anji viveu entre 1725 e 1783, são dois autores relevantes nesta fase posterior. Também Takeda Izumi II, Namiki Seiryu e Miyoshi Shoraku compuseram em conjunto três obras-primas para Bunraku: A Casa de Sugawara, Sugawara Denju Tenarai Kagami, em 1746, Yoshitsune e as Mil Cerejeiras, Yoshitsune Senbon Sakura, em 1747, e Tesouro dos Leais Servidores, Kanadeon Shushingura, de 1748. No entanto, em geral, os espetáculos concentravam-se menos na beleza verbal e mais na exploração de efeitos, muitos deles assimilados do kabuki. O desígnio principal era surpreender o espectador com sumptuosos cenários, complexos mecanismos e cambiantes cênicos. Mais débil em densidade psicológica e social, o teatro de marionetas entrou então numa fase de dissolução e declínio, resultante da rutinização desse aparato técnico, do sensualismo e futilidade em que caiu. A partir de 1780, as preferências deslocaram-se para o kabuki. Shikamatsu escreveu cerca de 100 peças para Bunraku, tendo participado na elaboração do texto de muitas outras. O seu repertório começou a ser redescoberto no final do século XIX. 風に誘われて耳を突き抜くホラ貝の音カーマビスプ聞こえれば義経はいさがみたちやーやー熊がい着のお知らせのホラの音出陣のよいよいと大瀬に直ざねかしこまり急ぎひとまに入りにけり最前より様子聞き入る梶原平次ひとまのうちよりおとりいぜかくあらんと思いしゆえ石雨を千里にこと寄せ伺おうところ 義経熊谷心を合わせ厚森を助けし段々鎌倉へ忠臣と言い捨て家計の明日後ろより八死とぶったる手裏剣な骨を貫く鋼の石の身うるんとばかりに生きたゆる巣は何者といううちに立ち譲る石屋の親。お前方の邪魔なるコッパを捨ててあげました。さて幽霊のご公爵受けたまわってまず安堵もうおいとまといでゆくをやわまてをやじこりゃやせじめおや胸きよ待てと義経の言葉にびっくりはっと思えるそらさんの顔はりあり、とつけもない、御影の里に隠れのない、白毛の乱ろくという、へへ、男で、エス、おっ、たはははははは、まことやことわざにも、至って憎い、と悲しい。と嬉しいとのこの蜜は人間一生を忘れずというその昔母と際の懐に産んだかれ伏見の里にて雪に凍えしを何時が情けをもって親子四人が助かりし嬉しさその時は我散財なれども面影は目先に残り見覚えある眉間のほくろなこりゃ隠しても錯覚されまじ重盛即居の乗った行方知れずと聞きしんを手剣をでいたな満足やと聞くよりみだろくつかつかと立ち寄り義経の顔穴のうちならめ手も恐ろしいがんじきじゃよな老子は生まれながらに里宗子は密にして人相を知ると聞きしがかくやけじ病後へ胸ひよと見られた上は義経殿その時こなたを見逃さずんば今平家の立てこもる鉄海神ねひよどり声を攻め落とす大将はさあるまいもの待った池殿と言い合わせ頼朝を助けずば平家は今に栄えんもの胸清が一生の深くこれに尽きても小松殿ご臨終の折から平家の運命さすえあよし何時部門の逃れ身を隠し一門の後戸村へともろこし硫黄山へ指導金と偽り三千両の黄金と忘れがたみの姫君一人なずかり御影の里へ見知りぞ平家の一門先立ちたも御方々の石碑万衆一国なち荒野 金国他国に盾置きし世主の知れぬ石刀は皆これ野兵病へ無の器用が何だの種とたご存じ知らずや。今度厚森の石刀あつらえに見えし時も御用書にて御まかれもごせしゆえ御顔は見覚えねども心得ぬ風俗は日夜よごしの平家の御金立ちならんと思うより心よく受けやいしがさては命に代わりし小次郎が菩提のためこの浜の石刀は厚森の志にてありけるかあっちいかに天命行きすればとて我が助けし頼朝義経この両人の軍配にて平家の位置も御金だ一時に滅ぶるとあっちぜひもなき運命やな平家のために心中の無視とは我がことさあぞ御一門売信の魂魄我を恨みん浅ましやとあるいは悔やみあるいは怒りなんだわの鎧びつそれこなたへはっと答えて次郎なおざね出陣のいでたちとこのむところの大あらめくわがたのかぶとを着し抱えいでたる鎧びつおんめどおりになおしおこれ親父その方が大切に育つる娘へこの鎧びつ届けてくれよこりゃ乱六よ乱六とはうん宗清なれば平家の鎧源氏の大将が頼んべき筋はうんあ面白い三田六名頼まれて信じましょうわいしたが娘は不相なくだされものまあうちは何でございます改めてみましょうと蓋をし開くれば厚森卿の懐かしやと夫人の方駆け寄りたまえば蓋ピシャッブルブルブルいやこのうちには何もない何もない何もない何もない何もない何もないまあ何もないわへあこれでちっと虫が収まったいやのおなおざねきでねのお礼はこれこの生殺一死を切らば一死を切ってかたじけないと世に相模は夫に向かい我が子の死んだも忠義と聞けばもう諦めていながらも源平と別れしなかどうしてまあ厚森様と小次郎を取り替えようがはてそ 大前も話した通り、手を置いと偽り、無理に小脇に引っ張さみ、連れ帰え、だがはつもりきゅう、待った、平山を追っかけ入れたを呼び返して、首を打ったのが小次郎さ、知れたことを、とするどなる。話に相模はむせび入り、貪欲な熊谷殿のこなた一人の後悔の青と楽しんで百里二百里来たものをとっぷりと訳も言わず首を打ったのが小次郎さ、知れたことを共にどうに叱るばかりが手柄でもござんすまいと、こえをあげ泣きくどくこそどみなれ。心を組んで本大将を勇をつけんと、やあやあ熊谷へ西国出陣、時をつる弱いいかにと、おせに名をざね。恐れながら、先立って願いあげしいとまの一件、核の通りと兜を取れば、切り張ろうだる。お初の相応、義経も感心なり、へへ、朝もありなん。それ、もののふの巧妙を誉れを望むも、子孫に伝えん家の面目。その務むべき子を先立て、戦に立たん望みは、へへ、あもっとも。こりゃ熊谷、願いに任せ、いとまをえさするぞよ。何時剣後に出家を遂げ、父義朝や母時和の栄光を頼むと親しきごよ。へえ、ありがたしと立ち上がり、わおびをひっぽどき、鎧を脱げば袈裟白むく、相模これはと取りつくを、よ何をどろく女房。大将の女酒にて、戦半ばに願いの通り、御にとまを賜りし、我が本家。我が家が向こうは西方三田の国。我れ小次郎が抜け駆けしたる門連で、一つ八寸の縁の結び、今より我が名も連衆と改め、一年みだぶ、そこめ無量罪、十六年もしとも。Oh. し。夢ではあったなと。ほろりとこぼす。なんだの梅雨。ひらぎにおく初雪の日陰に溶け。無役と乱ろくは鎧びつに連弱をかけた治安締めくくりこれこれこれこれこれ義経殿もしまた熱盛生き返り平家の残党を借り集め恩の仇にて返さばいかにほわほわほわたはははは、それこそは義経よ兄頼朝が助かりて仇を報いしそのごとく天文次第恨みを受けん現にその時はこの熊谷浮世を捨てて不随者と源平両家にゆかりはなし互いに争う修羅道の苦言の助くる栄光のいや大阪の乱ろくは檻を得てまた胸清と心の元禄我は心をも積み染めに黒谷の法然の師と頼み教えを受けんいざさらば君にもますますご安泰おいとま申すと夫婦連れ石川夫人のおつぼねを伴いいずる陣屋の軒ご縁があらばと女子同士命があらばと男同士剣をで暮らせのご上位にはっはっはっはっはっはっありがたなんだ名残の涙また思い出す小次郎が首を手づから御大将この妻寺に取り納めまっせ松代厚盛とその名は口の小川ねざね武蔵坊が正殺の花を惜しめど花よりも惜しむこせ武士を捨て して、隅田家老妻定めなき憂い天辺の世の中やと互いに見合わす顔と顔さらばそらばおさらばの声も涙にかきこもり別れ Este programa teve locução de Mafalda Prusafa e João Soares Santos. Realização Beatriz Marques. Oh. の御様も近いのと今も今とて恨んでいたわしの心も知らぬして他に男があるように今のお前の一言が私は腹が立つわいのと 笑わんぞ笑わんって